Depois que você foi embora, nunca mais te vi. Fiquei assim, querendo toda hora. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Doido pra te ver. Já coloquei no outdoor em todos os jornais meu retrato, telefone, o endereço. Não acredito que você não vá me procurar. Já sofri demais além. Que marcou demais.